Boa noite. Porto e Sporting seguem em frente na Taça de Portugal de futebol. O detentor do troféu ganhou hoje no terreno do Moreirense por 1-0. Em Moreira de Cónegos, na última jogada da primeira parte, antes o E da equipa da casa viu um golo mal anulado por pretenso fora de jogo. E um quarto de hora do final, num lance muito parecido, Falcão marcou o único tento da partida. Já o Sporting bateu em casa o Paços Ferreira esta noite pelo mesmo resultado, 1-0, e Anik Janló foi o autor do golo já no período de compensação da primeira parte. Outros resultados desta quarta eliminatória do dia de hoje: Portimonense 1, Vitória Guimarães 2, Beira-Mar 0, Académica 2, Marítimo 1, Vitória de Setúbal 2 e Olhanense 1, Nacional 0. Estes os 4 jogos que envolveram equipas da Primeira Liga com 3 vitórias forasteiras. Noutros encontros, Merlinense 2, Carregado 0, Sporting de Espinho 1, Leixões 2, Pinhalnovense 2, Tirsense 0, Atlético e Torizense empataram a 2 bolas, o Atlético levou a melhor na demarcação de grandes penalidades, 6-5, Mondinense 1, Torriense 2, após prolongamento, Juventude Évora 3, Santa Maria 0, Rio Ave 3, Feirense 0, o Benfica Braga foi adiado para o dia 12 de dezembro devido à cimeira da NATO que se realizou em Lisboa ontem e sexta-feira, Cova da Piedade, Gondomar ou Varzim vão jogar com o Ribeirão, é um jogo independente. Outro encontro pendente é o Bumarralense Lontano, que o vencedor deste jogo vai defrontar o União. Portanto, Porto, Sporting, Leixões, Pinhalnovense, Merlinense, Torriense, Atlético, Vitória Guimarães, Académico, Olhanense, Juventude de Évora, Rio Ave e Vitória de Setúbal estão apurados para os oitavos de final da Taça de Portugal. Lá por fora, o destaque do fim de semana vai para a vitória do Barcelona. Os campeões espanhóis venceram no terreno do Almeria por 8-0. 8-0, a maior goleada da Liga Espanhola nos últimos anos. Um resultado que levou mesmo à demissão do treinador do Almeria, Juan Manuel Lillo. Messi marcou 3 gols nesse encontro de ontem à noite, mas logo a seguir, Cristiano Ronaldo também apontou um hat-trick. O português foi fundamental no triunfo caseiro do Real Madrid por 5-1, frente ao Atlético Bilbao. O Real continua na frente com 32 pontos, o Barcelona também se mantém a 1 ponto. Na próxima segunda-feira, dia 29, vai haver um Barcelona-Real Madrid. Estas duas equipas distanciaram-se ainda mais do Villarreal, que empatou em casa com o Valência a 1 bola. Em Inglaterra, segunda derrota consecutiva para o ainda líder Chelsea. A equipa de Paulo Ferreira, Hilário e Bozingua perdeu no recinto do Birmingham por 1-0. Quem aproveitou para se colar na liderança, também ontem, foi o Manchester United. Bateu em casa o Wigan por 2-0. O Arsenal perdeu em casa com o Tottenham por 3-2. Isto depois de estar a vencer por 2-0. Chelsea e Manchester United dividem agora o primeiro lugar, com 28 pontos cada. De realçar que o Manchester ainda não perdeu qualquer jogo, mas tem 7 empates. O Arsenal é terceiro, a 2 pontos dos líderes, com 26. O AC Milan reforçou a liderança na Série A italiana. Bateu em casa ontem a Fiorentina por 1-0. Já hoje, o Lazio não foi além de um empate a 1 bola no terreno do Parma. A AC Milan tem 29 pontos, Lazio 26. Terceiro é Juventus com 23, que hoje de manhã ganhou no terreno do Génova por 2-0. A candidatura ibérica à organização do Mundial 2018-2022 de futebol foi ilibada de qualquer suspeita de corrupção. A FIFA anunciou na quinta-feira que não encontrou indícios suficientes sobre um alegado acordo entre as candidaturas de Portugal e Espanha e do Qatar para troca de votos. O Comitê de Ética do organismo que rege o futebol mundial esteve em sucessivas reuniões desde segunda-feira para analisar o eventual arranjo, noticiado pela primeira vez pela imprensa inglesa no passado mês de outubro. O jornal britânico Sunday Times tinha noticiado que o taitiano Reynald Temari, membro do Comitê Executivo da FIFA, tinha pedido 1,6 milhões de euros para uma academia desportiva pelo apoio a uma das candidaturas. O seu colega nigeriano Arnos Adamu teria solicitado 570 mil euros para também apoiar um dos projetos. Ambos foram agora castigados por violação do Código de Ética, não podem votar na eleição dos países organizadores dos mundiais. Adamu foi proibido de exercer toda a atividade relacionada com o futebol nacional e internacional durante 3 anos e multado em 10 mil francos suíços. Pouco mais de 7 mil euros. Temari foi suspenso por 1 ano e multado em 5 mil francos suíços, 3.700 euros. Outros 4 elementos foram condenados às suspensões das suas atividades e a multas por terem sido acusados de violarem vários artigos

O Candelária ganhou aos espanhóis do Vic por 6-4. Martín Monteveiro marcou 3 dos 6 gols da formação portuguesa. Os campeões nacionais golearam no Dragão os alemães do Kronenberg por 11-1. Pedro Gil foi o jogador em destaque, 4 gols nesta partida inaugural do grupo D. Também ontem, mas na Taça Séries, as formações portuguesas levaram a melhor. A Física venceu por 3-1 na visita à França, ao Reduto do Quever, em jogo da primeira mão da pré-eliminatória. O Hockey de Braga jogou em casa, impôs uma goleada por 19-1 aos ingleses do Middlesbrough, garantiu praticamente a presença nos oitavos de final da prova. Na Europa, mas do handball, o ABC foi eliminado da Taça Challenge. A equipa minhota perdeu os 2 jogos realizados na Sérvia contra o Ratnik e Krakujevac. Na sexta-feira, 27-25 para os locais. Ontem, nova derrota lusa, desta vez por 20-17. Quem ultrapassou esta terceira ronda foi o detentor do troféu Sporting, mas com tarefa bem difícil. Contra os ucranianos do Polytechnic, ontem houve vitória portuguesa por 26-21, mas hoje os homens de leste levaram a melhor por 30-26. No conjunto das duas mãos, triunfo para o Sporting por apenas um gol de diferença, 52-51. O Madeira Sade jogou apenas a primeira mão esta tarde. Os madeirenses receberam e bateram os austríacos do A1 Bregenz por 31-30, isto em jogo a contar para a Taça EHF. No setor feminino, a Juventude Esportiva de Lins eliminou as letãs do Stopino. Vitórias por 31-14 no primeiro jogo e 33-22 no encontro da segunda mão, ambos disputados em Leiria. A formação lusa apurou-se assim para os oitavos de final da Taça Challenge feminina. O Gilianos foi afastado dos oitavos de final da Taça EHF. Perdeu com o VOC Amsterdão por 34-29 na Holanda. Na primeira mão já tinham perdido por 34-30 em Lagos. Madeira Sade também está fora, mas a Taça das Taças. Perdeu com as romenas do Tomis Constanta por 24-18 na Roménia, depois de ter empatado 27 bolas no Funchal. Competições nacionais, basquetebol, as equipas da frente não desarmam. Porto e Ginásio venceram. Vamos aos resultados. Ontem, Ovarense 87, Cabo Madeira 79, Ginásio Figueirense 88, Vitória Guimarães 77, Barreirense 56, Benfica 79, Penafiel 52, Lusitânia 50. Hoje, Sampaiense 75, Porto 106, Académica 70 e Liabum 81. Porto e Ginásio 5 jogos, 5 vitórias, 10 pontos. Cabo Madeira é terceiro com 9 pontos, mais um jogo realizado. No futsal, o Belenense e o Sporting empataram ontem a 2 bolas, permitindo assim ao Benfica isolar-se no comando da prova. Em encontro da 9ª jornada, a jogar em casa, o conjunto do Restelo adiantou-se no marcador aos 12 minutos por Nené, mas João Matos restabeleceu a igualdade aos 17. Ainda no primeiro tempo, o Belenense voltou a colocar-se em vantagem com o gol de Jardel, mas Cardinal estabeleceu o 2-2. Terça-feira, os encarnados tinham derrotado o Instituto Dom João V, quinto classificado, por 3-0. Num encontro antecipado, devido à participação do campeão europeu na ronda de elite da Taça UEFA, em que o Sporting também vai participar. Resultados desta jornada, Benfica 3, Instituto Dom João V, 0. Alpendurada 2, Mogadouro 2. Fundação Jorge Antunes 3, Fundão 2. Vitória Olivais 6, Rio Ave 2. Boticas 3, AMSAC 2. Belenenses 2, Sporting 2. E Freixieiro 6, Módicos 3. Benfica está na frente agora isolado com 25 pontos. Belenenses e Sporting dividem a segunda posição com 23 pontos cada. No voleibol, a nota de maior destaque vai para a derrota do Vitória de Guimarães no terreno dos Muris por 3-2. O Benfica bateu facilmente o Castelo da Maia e lidera isolado a prova. Sexta-feira, vamos aos resultados. Na sexta-feira, Ismuris 3, Vitória Guimarães 2, Académica de Espinho 0, Leixões 3, Sporting de Espinho 3, Vila Condense 1, Benfica 3, Castelo da Maia 0. Benfica tem 24 pontos, Sporting de Espinho 22, Vitória Guimarães 21. Regressamos ao handball, desta vez ao Handball 1, Campeonato Nacional. O Porto está na frente, venceu. O Benfica também venceu. Vamos aos resultados. Já na quarta-feira, Sporting 25, São Bernardo 17. Madeira Sade 27, Porto 30. Ontem, com Leixo 7 Fontes 24, Benfica 41, Chico Andebom 23, Samamé 18, Sporting de Horta 24, Belenenses 24. Quarta-feira jogam ABC e Águas Santas. Na classificação, o Porto tem 32 pontos, Benfica 30 e ABC 29, com menos um jogo realizado. Regressamos também ao Hockey Patins e também ao Campeonato Nacional. Uma jornada ainda muito incompleta. Destaque para o empate do Oliveirense. A primeira vez que a equipa da Oliveira das Meias perdeu pontos esta temporada. O autor do feito foi o Câmara, 6-6. Resultados, já na segunda-feira, Golpilhares 1, Candelária 6, Porto Santo 5, Hockey de Barcelos 1, isto ontem. Também ontem, Tomar 6, Juventude Viana 5, Utah Câmara 6, Oliveirense 6, Cascais 4, Valongo 5. Na quarta-feira jogam Benfica Física, Académica de Espinho, Futebol Clube do Porto, Limianos, Hockey Braga. Benfica e Porto vão tentar aproveitar o deslize de Oliveirense. Oliveirense, que para já continua na frente, 22 pontos. Candelária tem 19, os mesmos que o Futebol Clube Porto tem um jogo a menos. O Benfica tem 18 também, com um jogo a menos em relação ao Oliveirense e Candelária. A seleção portuguesa de polo aquático venceu ontem a Bulgária por 12-2. O jogo foi referente à segunda jornada do Grupo B de apuramento para o Campeonato da Europa de 2012, realizado em Sófia. Com o triunfo frente aos anfitriões búlgaros, Portugal ocupa o segundo lugar do Grupo B com 3 pontos, em igualdade com a Eslovénia. Na primeira jornada deste Grupo B, a seleção lusa perdeu com a Alemanha por 15-7, sexta classificada do último Campeonato da Europa da modalidade. Outra seleção portuguesa de rugby venceu também ontem a Namíbia em partida amigável. Pela primeira vez em 5 encontros, Portugal ganhou a equipa africana por 24-12, no segundo encontro do novo selecionador, o neozelandês Aaron Brain. Portugal não entrou bem no encontro, sobretudo na fase defensiva, falhando algumas placagens e cometendo algumas faltas desnecessárias. Mas, na segunda parte, os portugueses tiveram a melhor entrada possível. Uma excelente jogada individual de António Aguilar permitiu a Julian Bardi marcar um ensaio. Ele que estreou a pontuar na sua quarta internacionalização. Gonçalo Uva, na sua 50ª internacionalização, comemorou a efeméride com o segundo ensaio dos Lobos. Noutros amigáveis de ontem, vários embates entre seleções do Hemisfério Norte e do Hemisfério Sul, Itália 14, Austrália 32, Inglaterra 26, Samoa 23, a Escócia bateu os campeões do mundo, ganhou em casa por 21-17 a África do Sul, França 15, Argentina 9, Irlanda 18, Nova Zelândia 38. Destaque neste jogo para Daniel Carter. Marcou 18 pontos, ficou a 2 de igualar o recorde mundial em jogos internacionais, que está ainda na posse do também médio de abertura Johnny Wilkinson. Carter precisava de marcar 21 pontos para superar o registro do inglês, de 1.178 pontos. E teve um pontapé de penalidade que lhe daria mais 3 pontos para a conta pessoal, mas desperdiçou na última jogada do encontro em Dublin. Ainda não foi desta, talvez seja na próxima partida dos campeões do torneio das Três Nações, que vão jogar no próximo fim de semana contra o país de Gales em terras galesas. Yvan Muller é o novo campeão do mundo de carros de turismo. O francês da Chevrolet já tinha assegurado o título durante a semana, depois da sua equipa ter ganho o apelo relativamente às caixas de velocidade dos BMWs de Andy Priot e Augusto Farfus, utilizadas em Okayama. A Chevrolet queixou-se à Federação Internacional do Automóvel, a FIA, que os dois pilotos tinham utilizado caixas de velocidade sequenciais na etapa japonesa, com a BMW a tirar vantagem de ter homologado um sistema para Alex Zanardi. O Tribunal de Apelo da FIA concordou com a visão da Chevrolet que aqueles dois pilotos não poderiam utilizar as caixas sequenciais, apesar dos comissários esportivos as terem deixado passar, entre aspas, nas verificações da prova japonesa. Assim, a FIA retirou os pontos aos BMW, o que significa que Priot já não poderia somar pontos suficientes para chegar ao título em Macau. Desta forma, Colin Turkington foi declarado vencedor na segunda corrida de Okayama. Na pista, hoje, Tiago Monteiro conseguiu chegar ao pódio. Terceiro lugar na primeira corrida ganha pelo britânico Robert Huff, seguido precisamente por Muller. Na segunda manga, Monteiro esteve quase toda a corrida a lutar pelo quarto lugar, mas acabou em oitavo, um deslize nas curvas finais. A vitória foi para o estreante Norbert Michelis. O húngaro, no seu primeiro ano na competição, conseguiu o primeiro triunfo na última corrida do ano, à frente do italiano Gabriele Tarquini e de Huff. Müller terminou o campeonato com 331 pontos, mais 55 que Tarquini, o homem da SEAT que foi campeão no ano passado. O terceiro lugar do campeonato, com 276 pontos, foi conquistado por outro Chevrolet, por Robert Huff, com os mesmos pontos de Tarquini, mas o italiano levou melhor por ter conseguido 5 vitórias contra 3 do britânico. O também britânico Andy Priou, em BMW, conquistou o quarto lugar com 246 pontos. Tiago Monteiro foi quinto, com 177. Sérgio Hernández foi o melhor entre os independentes. Nas equipas, a Chevrolet nos construtores foi a melhor com 715 pontos. A SEAT segunda com 641, BMW terceira com 580 pontos. Miguel Oliveira é vice-campeão de Espanha de motociclismo, categoria 125 cm cúbicos. O português foi o mais rápido na derradeira etapa da competição, que decorreu no circuito de Jerez na fronteira, mas não foi além do segundo lugar na geral. Embora Miguel Oliveira da Andalúcia Carrasol tivesse vencido a corrida, não foi suficiente para o piloto português terminar o campeonato na frente, que foi conquistado pelo espanhol Maverick Viñales. Miguel conseguiu 4 vitórias em 7 corridas, mas na classificação do campeonato, Viñales conseguiu 142 pontos, apenas mais 2 que Miguel Oliveira. Alex Rins foi terceiro com 120 pontos. André Alves conquistou a medalha de bronze nos europeus sub-23 em judo, em Sarajevo. O judoca português, ao vencer o turco Anzan Vanyoglu por ipon, garantiu o terceiro lugar na categoria menos 73 kg. André Alves, 22 anos, estava a fazer a sua melhor época de sempre após uma lesão. Tinha sido já este ano terceiro classificado na Taça Europeia de Londres e na Taça do Mundo de Praga. Ontem, na capital da Bósnia, o judoca do Algés venceu 3 combates, perdeu apenas 1. José Mourinho é embaixador da candidatura portuguesa à Ryder Cup. O treinador português de futebol associa-se à organização da prova mais importante de golfe em 2018. Portugal, que propõe a região da Comporta, no distrito de Setúbal, para a realização do evento, é um dos 5 países candidatos à organização da prova, a par da Alemanha, França, Espanha e Holanda. Organizar a Ryder Cup vai permitir dar a conhecer o melhor Portugal ao mundo, objetivo para o qual todos devemos contribuir e afirmar o nosso país como um destino turístico de elevada qualidade, afirmou José Mourinho. Roger Federer entrou a vencer no Masters de Londres. No torneio que encerra a temporada do ténis masculino, o suíço bateu esta noite o espanhol David Ferrer em 2 sets, parciais 6-1 e 6-4. No jogo de abertura, à tarde, o escocês Andy Murray iniciou da melhor maneira a participação na prova na capital inglesa. Bateu o sueco Robin Söderling, em partida também do grupo B. Murray, quinto cabeça de série, derrotou Söderling igualmente em 2 sets, com os parciais de 6-2 e 6-4. O Tribunal Federal da Suíça rejeitou o recurso de Alejandro Valverde, suspenso por 2 anos em Itália por dopagem. O ciclista espanhol perdeu assim a última batalha jurídica por um levantamento desta sanção. Um outro recurso, tendo em vista o âmbito mundial da suspensão, entretanto confirmada e fixada pelo Tribunal Arbitral do Desporto até 2011, corre ainda no Tribunal da Suíça. Com a confirmação deste castigo, o ciclista espanhol, ex-número 1 do mundo, do ranking UCI, fica impedido de correr até janeiro de 2012. David Rudisha e Blanka Vlasic são os atletas do ano. O keniano de 21 anos e a croata de 27 foram eleitos os melhores de 2010 pela Federação Internacional de Atletismo, anunciou hoje mesmo a Federação. Rudisha é autor de 2 recordes do mundo, 800 metros em 2010, e Blanka Vlasic é campeã europeia de salto em alto livre e campeã mundial da mesma especialidade em pista coberta. Os dois atletas, que recebem o troféu mundial pela primeira vez nas respectivas carreiras, sucedem ao jamaicano Usain Bolt e à norte-americana Xenia Richards. O atleta caniano é mesmo o mais jovem de sempre a receber este troféu, que é acompanhado por um cheque de 100 mil dólares para cada um, mais de 73 mil euros. O atletismo a fechar a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos na quarta-feira às 8h15 da noite. Até lá!